O amor de Deus é eterno, vai permeando o povo de Deus de geração em geração e nos alcançou neste lugar. Amém? Glória a Deus, que este lugar seja um lugar de amor, que sejamos excelentes naquilo que a palavra diz que é a essência de Deus. 1 João 4:8 diz que Deus é amor, a essência de Deus, e deve ser a excelência da igreja. Amém? Ontem nós vimos a visão da igreja. O que é a igreja, irmãos? Quem lembra? É uma família, é um templo e um corpo. Aleluia! Glória a Deus! Família não é um prédio, não é uma instituição, pode ser do tamanho que for, pode ser universal, não estou falando da igreja universal, mas uma instituição universal, mas se não for família, não for templo e não for corpo, não é igreja, é só mais uma instituição. A igreja tem que ter essas três características para ser aquilo que Deus planejou, para estar dentro, debaixo da planta que Deus criou. Deus nos fez para sermos um organismo vivo, uma família viva, gente que se ama, gente que se conhece, uma família que vive como família, que pensa como família, que trabalha como família, que se honra, que se ama, que se suporta, no bom sentido, né? Suporta, né? Que se suporta uns aos outros em amor, porque é família. E a igreja tem em muito perdido a condição de família, tem se tornado mais uma das instituições humanísticas, humanitárias deste mundo, mais uma das instituições sociais, mais um dos agrupamentos, mais um dos blocos políticos da nossa nação, mas tem deixado de ser família. E nós vamos ver no decorrer dessa semana, aleluia, o que é ser família, quais são as bases dos relacionamentos na igreja. E também é um templo, fala da nossa condição de pessoas que vivem com a presença de Deus. A igreja é o único lugar deste mundo, a igreja pessoa, você, meu irmão, sua vida, você é o santuário do Espírito Santo de Deus, o lugar aonde Deus habita. Não há outro lugar neste mundo, por mais bonito que seja, mais bem pintado, decorado de ouro, pedras preciosas, em que Deus queira habitar. Deus habita em vidas, por isso a igreja é o templo, nós somos as vidas, cada um de nós somos o templo do Espírito Santo. E terceiro aspecto, nós somos o corpo vivo de Deus. Amém? Glória a Deus, está recapitulado de ontem. Porém, não adianta nós termos esta visão, não adianta nós simplesmente termos uma visão do que é a igreja. A igreja não vive só de visão. Pode ter a visão correta, mas a igreja precisa aprender que outro fundamento da igreja, segundo aquilo que Deus quer, está baseado em nossa comunhão com Deus. Oração e comunhão com Deus é um dos outros fundamentos. Nós precisamos ter a visão, precisamos ter o entendimento, mas só desta visão e entendimento nós não vivemos. A igreja tem que ser fundamentada em uma vida verdadeira de comunhão com Deus. Isso Deus tem que desenvolver no seu povo, aleluia. Nós precisamos ser homens e mulheres que compreendamos a dimensão de comunhão que a igreja tem que ter com o Pai. Comunhão com Deus não é uma coisa mística, pode ser místico, mas para muitas pessoas é uma coisa só mística, né? Uma comunhão com Deus longe, uma coisa assim, um temor. Não, comunhão com Deus tem que ser uma realidade. Digam comigo, realidade. Realidade. Sabe por que isso é importante, amados? Porque a comunhão com Deus é o que sustenta a nossa vida. Não é apenas a visão, e depois nós vamos ver, não são apenas os relacionamentos. Nós podemos ter uma visão da igreja, do corpo de Cristo, podemos ter bons relacionamentos, podemos entender a ação da igreja neste mundo, qual, o que Deus quer que nós façamos, mas sem comunhão com Deus, nós não subsistiremos, meus amados. Comunhão verdadeira, comunhão que é gerada pelo Espírito Santo na vida daqueles que se entregam a Deus, daqueles que se tornam uma nova criatura em Cristo Jesus e são batizados. Estas pessoas começam a desenvolver dia a dia um relacionamento verdadeiro, genuíno com Deus, através da oração, através da palavra, através da adoração. E nós vamos ver aqui nesta caminhada, pois este é o segundo ingrediente: visão e oração. Desde o princípio do ministério de Jesus, nós vemos Jesus orando. É ou não é? O Filho de Deus, Todo-Poderoso, Unigênito do Pai. Sabe por que Jesus orava? Porque oração é comunhão com Deus, é caminhada com Deus. Cada manhã Jesus iniciava o dia orando. Marcos 1:35. Olhem lá, Jesus orando, Jesus desenvolvendo esta comunhão com o Pai. Marcos 1:35. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Você acha em todo o Evangelho Jesus buscando a Deus em oração, Jesus orando, Jesus nesta comunhão. Às vezes passava toda a noite orando, como diz Lucas 6:12, você pode ver depois. Mas Jesus orava mesmo sendo Filho de Deus. Por que devemos orar, amados? Primeiramente, porque somos incapazes de realizar esta visão de Deus, de viver esta visão de Deus neste mundo, esta visão que vimos ontem, esta visão de qualidade, de unidade, de quantidade, que Deus chama a igreja para existir dessa maneira. Nós somos incapazes de realizar esta visão por nós mesmos. Sem oração, não realizaremos a visão que Deus tem nos dado. Sem oração, sem comunhão com Deus, sem que cada um de vocês desenvolvam esta comunhão com o Pai, verdadeira, genuína, a igreja não subsiste. A igreja só vai até um certo ponto, porque o que as pessoas querem é encher um lugar de pessoas interessadas no reino de Deus. Mas o que faz essas pessoas crescerem, o que faz essas pessoas crescerem em Deus e assimilarem a visão do reino e viverem, encarnarem a visão do reino, sabe o que é? É a comunhão com Deus. Sabe por que alguém não sucumbe quando existe lutas, quando existe tribulações, quando existe desespero, assalto, tiro, falência e assim por diante? Nesse mundo nós passaremos aflições, mas quando você tem comunhão com o Pai, aleluia, esta é a corda que liga você ao eterno. A comunhão com Deus é quando o seu coração fica aberto e Deus vem com a sua presença, coloca um gancho, uma corda. Aquilo é verdadeiro, aquilo é genuíno, isto não pode ser roubado, isto não pode, nem mesmo com a morte, o que pode nos separar desta comunhão? Nada neste mundo pode nos separar da comunhão que verdadeiramente temos com Deus. Amém, igreja? Você diz amém a isso? Aleluia! Eu lembro naquele caso do assalto, Rosana estava numa UTI, eu estava em Cuba, eu não podia fazer nada, meu coração entrava em desespero. Mas quando vinha aquele desespero, a madrugada toda eu passei chorando, um irmão me consolando. Quando vinha o desespero, eu queria me desesperar, telefonar mais uma vez, saber o que estava acontecendo. A corda puxava, o Pai puxava, puk, puk. Tu é meu, fica firme, tu pertence a mim, fica firme. Estava lá a presença de Deus, nas lutas, nas tribulações. Você vê a história da igreja, meus amados, não é uma história cheia tem muita coisa linda, mas tem muito sofrimento, tem muita morte, tem crente queimado, tem gente desesperada, tem crente morto, preso e assim por diante. Toda, se você ver a história dos armênios, milhares e milhares de cristãos foram queimados vivos pelos turcos e assim por diante, só por serem cristãos. Tem muito sofrimento, meus amados, mas se você ver a história dos homens de Deus, dos homens que fizeram diferença na história da igreja e na história da humanidade desde Cristo, nesses dois últimos milênios, eles têm uma coisa em comum: uma inquebrável comunhão com Deus, uma inquebrável vida de oração. Sabe o que é vida de oração, amados? É levar Deus a sério. Sabe por que Jesus orava? Porque Jesus sabia que ele não podia fazer a obra que Deus lhe tinha confiado sem a presença de Deus viva no seu coração, sem a comunhão, sem o contato. Oração é conversa com Deus, é contato com Deus, é você abrir o seu coração, é você falar com Deus e você ouvir a voz de Deus, você ouvir a voz do Pai. E quem busca a Deus, o encontrará. Jesus sabia. Quantos viram o filme A Paixão de Cristo? O diabo estava sempre ali, mas eu quero dizer que Deus também estava. Deus estava vendo tudo. Deus sabia que Jesus tinha que passar por aquilo até chegar à ressurreição. E o filme termina com a ressurreição. Jesus conhecia Deus, porque Deus é o único, poderoso e capaz de edificar a sua igreja. Só se vive uma vida de oração e comunhão com Deus quando nós temos o entendimento de que Deus é tudo e nós não somos nada. Isso não se ouve mais na igreja. Eu nada, pastor, calma, sou alguma coisinha. Nós somos pó, meus irmãos. Oração é você se prostrar diante de Deus e dizer: Deus, só tu podes fazer essa obra, eu não sou nada. Eu por mim mesmo, eu sou medroso, pelas minhas forças, pelas minhas opções de adolescente, eu continuaria lá num banco de praça tomando drogas, se não fosse Deus ter me encontrado, Deus ter me achado, Deus ter transformado a minha vida, Deus ter transformado a vida de vocês, meus amados, a vida de cada um de nós foi transformada por Deus. Nós não poderíamos fazer essa obra. Oração é quando nós compreendemos isso e nos jogamos diante de Deus, dizendo: Senhor, só tu. Ele é o único poderoso de edificar esta igreja. Oração é quando nós mostramos ao Pai nossa total dependência dele. O soberbo não ora, o orgulhoso não ora, o independente não ora, mas quem depende de Deus ora. Quem depende de Deus ora. Jesus dependia de Deus, ensinou seus discípulos a depender de Deus. Aleluia. E existe muita força na oração. Ontem nós vimos Mateus 18. Abram lá, meus irmãos, Mateus 18, 19 diz: em verdade também vos digo, que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está no céu. Abram em Marcos 11:22, ao que Jesus lhes disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas.